tudo bem. Pra que chorar agora ou lamentar depois? Pensar naquilo tudo que era de nós dois. Se nada mais existe, tudo se acabou. Vai tudo bem, a vida continua, tenho que viver. Embora eu não seja mestre em esquecer, no jogo a gente aprende a saber perder. Eu joguei, me arrisquei e te perdi. E muito tarde, sem querer, eu descobri o quanto me enganei. Pois você era tudo aquilo que eu queria. Eu joguei, me arrisquei e te perdi. Você venceu, ganhou o jogo e me esqueceu. A vida é assim, a gente só vai dar valor quando perdeu. Vai tudo bem, tirei a sorte grande e deixei fugir. E mesmo que eu me engane, que ainda sei sorrir, já não existe brilho em meu olhar. Vai tudo bem, um novo jogo agora você vai jogar. Mas ninguém sabe ao certo o que pode dar. Será que vai perder? Será que vai ganhar? Eu joguei, me arrisquei e te perdi. E muito tarde, sem querer, eu descobri o quanto me enganei. Pois você era tudo aquilo que eu queria. Eu joguei, me arrisquei e te perdi. Você venceu, ganhou o jogo e me esqueceu. A vida é assim, a gente só vai dar valor quando perdeu. E eu joguei, me arrisquei e te perdi. E muito tarde, sem querer, eu descobri o quanto me enganei. Pois você era tudo aquilo.